Eu gosto dos bandidos. Eu gosto dos bandidos. Tatuado, moreno, que bota a pessoa na minha cara e diz que vai me matar. Diz que vai me matar. O vídeo de hoje vai ser curto. Eu vou deixar o link na descrição da matéria sobre o assunto que eu vou abordar aqui. Pessoal, recentemente, duas irmãs foram assassinadas por membros do tráfico de droga, né? E essas irmãs, né, pessoal? Uma delas teria terminado um relacionamento, insatisfeita com o término, com o rompimento da relação, teria ido até dois meliantes, né? E ofereceu dinheiro para eles darem um susto no ex-namorado, né? Espancarem, lincharem o rapaz. Ela então pegou o dinheiro, deu pro os meliantes, Zé Droguinhas. E os Zé Droguinhas, né? Com certeza, puxaram a capivara do rapaz, viram que o rapaz era limpo, né? Chamaram o rapaz para as ideias, o moleque passou as ideias dele e os caras deixaram ele passar de boa batido. A mulher então, certo dia, passou no bairro aonde o ex dela vive, né? E viu o rapaz lá inteiro, sem nenhum hematoma, livre, leve e solto. E ela foi até a boca tirar satisfação com os caras. Ela deu dinheiro para dar um corretivo no ex-namorado dela. Foi lá querer esculachar os caras. Os caras foram lá e mataram elas. Eu sei que os caras do mundo do crime, eles tendem a ser mangina. Eu sei. Mas só que acontece, pessoal. Eles dão com a mão, eles tiram com as duas. Entendeu? E graças a Deus, esses bandidos, né, não eram manginas. Imagina se fossem policiais, o que teria acontecido com esse garoto? Porque a gente sabe que policial é tudo mangina, né? Os piores manginas que tem são os que andam de coturno e farda. Esses são os piores. Mas no tráfico de drogas é outras ideias, tá ligado? Principalmente aqui em São Paulo, tá? Aqui é outras ideias. Um outro caso também é o da loirinha do tráfico, que foi morta recentemente ao tentar trocar de facção. Ela era do PCC e tentou trocar, né, pro CV, pro Comando Vermelho. Os caras descobriu, cancelaram o CPF dela. Essas minas, essas capivara modernete, acha que facção criminosa é denominação cristã, que você pode trocar de católica para evangélica quando quiser, de batista para pentecostal, para presbiteriana, calvinista. Não é assim que funciona com os caras, tá ligado? Você tem que estar fechado com os caras. É lealdade. E lealdade não é uma característica, pessoal, feminina. Elas são pragmáticas e utilitaristas. E quando elas tentam jogar esse jogo delas, o imperativo biológico, no mercado descentralizado, que é o submundo do crime, elas se ferram legal. Porque os caras são mangina? São. Mas como eu disse, eles dão com a mão, eles tiram com as duas. Então você vê, né? Se fosse policial, no primeiro caso, o rapaz estaria morto. Se fosse, aqui nesse caso dessa loirinha aqui, ela trocasse o namorado policial pro namorado bandido, e depois quisesse voltar pro policial, o policial aceitava. Se fosse o reverso disso, o bandido matava. Vai ver aí, ó, como elas tratam os caras que é errado, que é desviado, que é de mau caminho. Ela sabe que tem que andar na linha. Lei Maria da Penha, pessoal, não funciona pra homem que não segue lei. Só funciona pra nós. Tá ligado? Pra nós funciona, pra eles não. Porque o Estado só pesa em cima de quem o Estado não teme. Tá ligado? Quem o Estado teme, ele não brota em cima dos caras. Vocês nunca vão ver patrulha da Maria da Penha subir no morro. Você não vê isso. Você não vê patrulha da Maria da Penha entrando na favela. Fora da favela é onde o Estado está presente. Dentro da favela, o Estado ele não entra, cara. Aqui é um outro Estado paralelo. Thank you. nome é Verena, fazia parte da gangue do Bonde dos Três, meu vulgo antes era Mística, minha série era 1595, meu padrinho era o Tubiba, eu entrei pra benção, só que eu vi que ainda não era minha hora, tá entendendo? E hoje eu quero fechar com certo, tá ligado? Nada dessa fake muda, velho, não. Aqui é tudo dois, caralho, passa nada. Uma belzinha na voz. Aqui pra minha cara, no colo não, bode, roxar mesmo. Você escala, você... Perguntar o parceiro aí, o bode. Fala baixinho, fala baixo, fala baixo. Olha aí o que as duas aqui, ó. Ela, mas... As duas aqui. Ele vai ver aí. Tá ligado, não? Fez arrumado pra PC. Fez arrumado aí pros... Fez arrumado pros irmãos, tá ligado, não? Por favor. Faz isso não, bode. Roxa, bode. E ó, PCC nas matas assim, tá vendo? Na cabeça. PCC nas matas assim, ó. É tudo dois, viu? Nada, e se não for, é o trem, viu? É o BDK fechadão com o camarão, viu? Toca da raposa, tamo tudo junto. Safado, nós faz assim, ó. Safado. Se fazer arrumada aí pros nossos irmãos, pra nossa família desse jeito, o bagulho é cobrado. Rapariga nas matas mesmo, rapariga, ó. Tá ligado não? É tudo dois, o bagulho é doido, esse moscar é só lamento, viu? Família Sindicato, 1814. As mina vende RJ, só pra sarrar nos malandros. As mina vende SP, só pra sarrar nos malandros. Joga a bunda na Glock dos caras. Elas gostam de bandido, gostam de correr perigo. Ela dá fuga nos pais, só pra sentar pra bandido. Então sente e se acaba na nove cromada. Então sente e se acaba na nove cromada. Sente e se acaba na nove cromada. Elas vai lá pro serrão, só pra sentar pra bandido. Elas vai pro MP, só pra sentar pra bandido. Eu diria que a mulher, por essa inveja e essa inversão inconscientizadas que ela tem, ela escolhe, justamente ela gosta dos bandidos porque se atrai pelo nome.